Salvadores. A pressão vai começar. O gigante chegou. O gigante chegou. E aí, Gamedonda! Gigante chegou! Ele chegou! E se não sair da frente, ele passa por cima. Furioso! Novo Crocodilo Prime. A maior referência à impressão do estado do Pará. Pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar. Sempre aqui, sempre! Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Pressão. 1, 2, 3. Vai, gigante! Bora pra dentada! Dá-lhe a dentada, meu animal. Tá mais do que na hora. Joga a mãozinha pra cima, só quem é de Gamedai que vai começar o show. Galera do Gigante Crocodilo. O crocodilo tá furioso. O crocodilo tá furioso. O crocodilo tá furioso. Furioso, furioso, furioso, furioso. Ele vai te pegar, quer ver? Rastejando, meu animal! Ele vai te pegar! Te pegar! Te pegar! Te pegar! Pra frente, pra frente! Rastejando, meu animal! Pega, pega, pega! Pega, pega! Te pega! Te pega! Assim, ó! Cinco! Quatro! Três! Feliz Dia das Mães, galera de Cabetão! E olha o batidão, no batidão, no batidão! Joga o Zé pra cima e bate na palma da mão! Na palma da mão! Vamos começar! 1, 2, 3! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Balança! Demece! Meu animal! Na área! Segura! Explode tudo, planeadão! Agora! Eu vou no rei e vocês vão no rão! Rei! Rei! Rei, rei, rei! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga pra cima. Bate na palma, bate na palma. Tira, tira, tira, agora. Joga a mão pra cima, faz o que e dá um grito. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Só quem pro céu, vai. Para, para, para, para, para, para. A pressão não para de jeito nenhum. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Ai, galera de Cametá, já tava com saudade. E o gigante chega pra estremecer a estação do Gumão. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, pai. A contagem que todo mundo gosta. 5, 4, 3, 2, 1, já. Explode, Gamedonda. São vocês, são vocês, são vocês. Agora. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E qual é lado. O nosso amigo empresário preto, lá na Vila do Carmo, já tá na área. Segura, preto. Bora pra cima, vai. Entro batendo lado, entro batendo lado, entro batendo lado, entro batendo lado. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Do batidão, amor! Do batidão, do batidão! Fala, DJ Gordo! Estamos em Cametado Federal! Arrepia, garoto! A galera gosta demais, então toma! Vem fazendo caqueada assim, ó. Não alivia. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordo diga tá tocando só as balas. 3, 2, 1, já! Vocês cantando agora, vai! Eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Canta bem alto, vai! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Custa tanto. Viver sem ti. Eu só te peço. Que bonito! Eu só te peço. Só mais. E a equipe Rock Ficha? Só mais. Eles estão comandando a esquerda. Só mais uma chance. Bora endoidar. Bora endoidar. Bora endoidar. Bora endoidar. É aniversário, meu parceiro Sandro da equipe Xerxes. E o Franciado, amigo Ceará. E aí, Ceará? É a galera que veio curtir o Crônica Metal. Obrigado pela moral. Bora pra cima, Moninho. Aqui quem tá é o Godildinho. Aqui quem tá é o Godildinho. É o Godildinho. E o bagulho já tá liberado. Patrocinador Betinho, Playboy, tá na arena do telão aí, ó! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. E agora? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro. Só quem não tem hora pra chegar em casa aí, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha. Galera do Clube do Remo que tá feliz com a vitória do Eu aí. E a torcida do Paysandu que bota fé que o Paysandu vai ser campeão aí. Joga a mãozinha pra cima também. Bate na palminha, bate na palminha. Bate, bate, bate, bate. Bora detonar, bora detonar. Lá vem mais uma na pressão. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Vem comigo! Um bum gostosão, louco cedo broto. E aí, família que me salda em Cui! Vem e broto aqui na base, vamos lá. E em nome da loja Josi Modas, você é a loja que veste a galera um no telão. Vem e broto aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem. Arrepia, Moninho! mete a mulherada, animal. Só quem tá feliz com a vitória do Leão aí, joga os dois bracinhos pra cima, joga os dois bracinhos pra cima. Cadê a galera do Paysandu aí? Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, dá um grito. As duas torcidas agora jogam os dois bracinhos pra cima e joga pra um lado, joga pro outro, pro um lado, pro outro, pro um lado e pro outro, pro um lado e pro outro. Lá vem. Aqui a toda a minha galera que veio curtir o croco lá de Vila dos Cabanos. Bora pra cima, maninho, que é muita pressão. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E sexta-feira, dia 18, o crocodilo chega na casa de Chompição. Vila dos Cabanos, o bicho vai pegar. É aniversário do Eric do Hot Dog Squad. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. É pressão pra todo lado, vai, vai! E aí, meus primos do rock? Pra cima, garçom! Pra cima! Deixa eu agradecer também aqui, Dinho, a recepção do meu grande amigo. Meu grande amigo Cobrão, o cara que comanda a churrascaria Chão e Brasa. Toma, toma. Aonde a gente chega e é sempre bem recepcionado. Toma, toma. Uma das melhores churrascarias de Cametá. Toma. E tá no nosso telão aí, alô Nenê, bota no telão aí, garoto. E olha o caqueado, caqueado, caqueado. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Boninho. Joga o gelo, tá no telão do animal, segura, garoto. Vem pressão, vem pressão, vem, vem, vem. Let the fucking bass. E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida, na batida. E a galera vai dançando. Só quem sabe joga a mãozinha pra cima aí, ó. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. E tem leão de vive, vai. As novinhas passam mal, Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. É áudio e vídeo. Dá-lhe a dentada. E o meu parceiro Francial. E o nosso amigo Eterno Sirley. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça. Repare a dancinha no telão, ó. E olha o gordo, olha o gordo. Dinho pressão, Dinho pressão. Pressão. Traz mais no beat, pra trás e mais no Dinho pressão. O Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Serginho pra cima e faz assim comigo agora. São amores, amores que matam. Toma! Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, oh, tonelada. Vinha vem no embalo e no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo e no final da festa eu te pego no meu carro. Toma, toma, toma. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E o nosso amigo Chimarne, um abraço pra você, garoto. O Heraldo e a família rola papo tudo junto e misturado. É grande, cara, pé mirim, obrigado. É pressão, crocodilo, é pressão, é pressão, é pressão, crocodilo, é pressão, é pressão, é pressão, crocodilo, é pressão. Júnior Santorini. Meu amigo Gaspar, os primos do rock. Toda a galera aqui na ponta esquerda, obrigado sempre pela moral. E lá vem pressão! Como é que é? Agora. A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. O Vinícius da Alverene, você é o Ratinho Gustavo. Família Ocaida. GW que te chama, desafio foi lançado. Pra cara que vai. E o prefeito é a sua primeira dama, Jaque. Passe, passe, passe, passe. Cacho, Elu, Bolão. E a primeira dama, o Nico, equipe Portalinha. E a minha amiga, Mayra Barra. Alô, Mayra. Esse é só um momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é só um momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Baixa a bunda, bunda pra de lá, eu quebro o pacotito. Contraindo, contraindo, vai. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Vai chegando no crocodilo, ela é a sensação. De chatinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Agora, como é que é? Quebra batão com batão grandão, quebra batão com batão grandão, quebra batão com batão, ai com batão, meu Deus, com batão grandão, quebra batão com batão grandão, quebra batão com batão grandão, quebra batão com batão, ai com batão, meu Deus, com batão grandão, quebra batão com batão grandão, quebra batão com batão grandão, quebra batão com batão, ai com batão, meu Deus, com batão grandão. Tão, tão, de me ligue na cabeça da menina, que fica, fica, tem fodida, só fica, mas não me fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. E aí, meu parceiro Neguinho do Jurunas? Ele só lembra do Maiúcio esse aqui, ó. A parada é muito doida, tonto, pressão! O bate das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Te liga já! IH do Soft Lanches é o lanche mais top de Cametá. Segura, galera do Soft Lanche! E toma pressão, toma, toma pressão. O bola de dedinho vai virando na batida, na batida, na batida. É agora! Uhul! Cadê o grito das solteiras aí? O grito das virgens! E sabe, vai cantar agora, vai! Pra ser feliz, um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Sou bom demais, então toma! E dia 1º de setembro tem Crocodilo na Vila Real, no Carapajó. Você vai estar quando voltar pra você. Eu preciso explicar. É mais uma que o Gaspar vai invadir. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que já... Adversário nosso parceiro Sandro, ele tá no berço, parabéns Sandro! Preciso te encontrar. Pra Francial, você também. Porque passa não, eu sei que um... Só uma festa ali no camarote, ó. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. É equipe Xerox na área, segura Sandro! Camarote 14. É onde tá rolando a festa de aniversário! Bota pra tremer, bota pra tremer. E treme esse ombrinho, vai tremendo, treme tudo. E treme, treme, treme, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Cadê o grito das solteiras aí? O grito das virgens. Só quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Quem tem amigo viado, faz barulho. Palmeiraço, lá da Vilarão, o Matheus, o Saibo, o Nico, talvez aqui é o do Salão Joguinho, desde cedo da cervejada, curtindo o grupo. E aí, bichinho? É assim, é assim, é assim, ó. É assim. Vem comigo, vem. É assim, é assim. Comigo, vem comigo. Celular e o pretinho da mídia. Eles estão a chupacada do amor. É o búfalo de Marajó. Amigo Mike, a sua primeira dama. Marajó. O Heraldo, Rafael e Agrado Miri. Que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando pernante você vai entender. Que o meu amor é só pra você. Sobe impressão, amor. Dá um grito aí! E quem não tem também, dá um grito! bateria dos brothers, olha no telão aí, ó. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos estão dentro e aí? De mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa amigo Mateuzinho, que eu não aguento. Juntinho com o Léo, yes. Adãozinho, aquele sentimento. Toda a galera aqui de Gametá. Não é bom nada. Alô, Blake. Trabalhou. Providencia uma água pra cá, pai. Já chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. E a galera de Limoeiro do Ajuru. Minha amiga Mayra Barra. Escrito. E aí, mulher? Ela e o seu esposo. Meu parceiro doidão. Ainda tenho seu nome em mim. O Alci. O Chirmário, o Mag. No bairro Novo, Boa Tardes, da BN. Família Rock Fish, o Romário, Gabriel. O Breno, Alan, o Michael, o Clay. O Gaguinho, o Daniel, o Marquinho, o Buda. É a galera da invasão em peso aqui, ó. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão. MC Hamburgui é sua primeira dama, Mônica. É a Moniquinha. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu. Pro céu. Céu. Céu. Céu. É chopitel. Tel, tel, tel. É chopitel. Tel, tel, tel. É chopitel. Tel, tel, tel. É chopitel. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior Santorini. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, empresário pop e a sua esposa. Bora, Camilo Barra. O Felipe Barra, o Léo, o Gui, o Sandro, o Lulu. A nova Franciele do Camarote 18. Tá todo mundo aí, ó. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Solta a voz, eu quero ouvir. Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Só quem sabe solta a voz agora pra mim, vai. Eu quero ouvir, Bialdo. Só vocês. Dá pra ser mais alto, eu sei que dá, eu sei que dá. Só quem tá feliz, quem é do Remo, quem é do Paysandu. Quem não tem hora pra chegar em casa, canta agora. Com você. Soldado Pacheco, manda, diretamente de Belém pra curtir o Croco e Cametá. Pacheco, você tá na fronteira com o animal. Não fui eu quem disse a Deus. E a comitiva Matheus Lucas, quando o Vinícius Negão, a Luciete. Te ter aqui foi felicidade. Esse sonho já. Fotos de uma paixão hoje rolam pelo chão. Do amor que existe. Equipe correria do lado direito. Nada mais. Denilson, Wendel, o Lourinho, o BN fechado. Juntos, e a gata da Portela. Juntos está. Não tinha o direito. os irmãos que fazem toda a diferença. Tinho Pressão e Gordo, fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. Eu me entrego ao seu jeito, eu me entrego ao seu amor, com um rosto tão lindo assim. Mini Brute, Mini Chan. Me apaixonou, agora que toco em ti. Nosso amigo Vandinha, Jaque, a Kelly, o Clay, é claro, o Maigo, equipe Rock Ficha batendo. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E as batidas mais contagiantes do momento. Sente só. Só as mulheres que gostam de ir até o chão, vai. Cadê o grito das mulheres que gostam de ir até o chão aí? Eu quero ver o bagulho doidar agora, vai! Vai! Vai! Vai! BG! Vem pra fiquinha! Chama as amigas pra afrontar! Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar! Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar! O nosso amigo João Fúria, só a primeira dama. Bora a bunda pra mexer. Marcelo, amor eterno, bora Paulinho. WM chama. Paulinho da CB. Essa canção vai para ali. Bora do Sival e a sua namorada, Fabiola. O Negão e seu amigo Charlie. Eu paro. E a sua dama aqui no Grogo. No escuro da inveja, a minha alisa é vai para brisa, como um dono no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para, para, para, para, para, para, para. Vai dormir, desgraçada, vai, vai. Renova, cê bruxa. Essa é bruxa, não é cê bruxa, não. Fica, batida, na batida, na batida, na batida. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar a descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar. A quicar e rebolar. E aê, DJ, escama só de peixe. Quem nunca levou um chifre aí, joga a mãozinha pra cima aí. E quem já levou chifre aí, joga a mãozinha pra cima também. E quem já colocou, faz barulho aí, porra! Doce, doce! Aquela menina já colocou, já levou, já botou. Ah, levantou a mão três vezes, essa desgraçada. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando. E aí, meus primos do rock de Bocajuba? Tu ganhou o troféu do ano, Morena. O Negão, o Erickson, o motoqueiro, o fantasma. A Nina, o filhão, o Joaquim, o Gaspar e a primeira dama. Lourinha. Alô, Deise. Parabéns, novinha. Tá chegando os 10 anos dos primos do rock. Novinha, tu ganhou troféu. E vai ser lá na Vila Leão. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. quem botou que era o fantasma de Cametá? O LC, a sua primeira minha manina. O Bife Show de Abaité. A número 1. Camavada, rebolando a raba, dando bum bum dada. Senta novinha, que camavada, bum bum bum bum bum bum dada. Toma! Vai, vai, minha tarada tá muito pressão. Descendo, descendo, descendo, ela vai, cai, cai, cai. Nosso amigo Neyco, o Nambu, Neon. Vai, WMJ. Tô legal de Cametá, bola rock ficha, obrigado! Rebola, vai na dança, bala, bala, sabo, safa. Que rebola, vai na dança, bala, bala, sabo, safa. Joga. Virei Marquinhos Gomes. Virei Bruno de Cametá. Toma, toma, pro tanque, toma, toma, toma. E nosso amigo Rony, um amigo de sempre. O Xande de Eventos, empresário Mauro da Van Basten. Toma, pina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. Que bola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Que bola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina. Entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando marquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás. Novinha tarada, tá muito abusada. Sentando, descendo, na chão, ela vai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina menina, despenca.